YL302, 770 kHz, 5.000 watts, a maior potência da região. Rádio Clube de Patos, a líder do Alto Paranaíba. Rádio Clube, música.